Consumo nervoso no inferno fazendo destroço. Eis que tudo se fez novo, eis-me aqui. Protestante sempre avante, tocando no alto-falante aqui. É nós de novo, vou cantando, propagando, divulgando o evangelho do jeito que cê tá velho. Seu fim é nada belo, é presídio ou cemitério aí. Cê fica esperto quando eu toco na ferida de quem tá assaltando, traficando, estragando sua vida. O meu objetivo nessa rima é trazer de um jeito positivo esperança pra você. Evitar sua mãe chorar ou ver você decapitado, seu corpo esfacelado com seus órgãos espalhados, seu crânio fuzilado com o rosto desfigurado por causa do bagulho consumido, vendido, não pago no banho de gasolina. Morreu carbonizado enquanto agonizava, lembrou da pregação. Já era tarde demais, não deu tempo, pedi perdão. Consequência, sentença da Eva, pedra e do pó, que são uma doença. O povo nós representa, Cristo nós representa. Na hora da verdade os covardes se ausenta. É raro sem dar falha alguém que represente e enfrente essa batalha. Sadraque, Abednego enfrentando a fornalha. Multiplicar viciados, pra muitos liberdade é ver o beck legalizado. Já não basta o que o SUS gasta com cigarro e com álcool. No erro precipício insistiu, a culpa é sua. Protestantes, voz ativa aqui, tropa de rua. Na fé de Daniel, não se curva, não recua. Favela, se liga, pras drogas Jesus é a cura. Não desiste, não se cansa, insiste na esperança. A missão continua, isso não é diversão, é destruição nas ruas. Ninguém tá de brincadeira, isso não é diversão. As drogas não aliviam, levam pra escravidão. Geram mortes, violência, tristeza, destruição. A ciência e profecia é o resgate da nação. Ninguém tá de brincadeira, isso não é diversão. As drogas não aliviam, levam pra escravidão. Geram mortes, violência, tristeza, destruição. A ciência e profecia, Pedro multiplica erros. Preso do passageiro pelas ruas, são milhares que vivem a esmo. Vejo em cada rosto uma história. Quanto desses ao relento se perderam por questão de droga. Enquanto o mercado vai bem, as pessoas vão mal. Tô esperando outro corpo estampar o jornal. É tipo um câncer, é a droga que te mata. Sua vida se esvaindo bem no meio da fumaça. E o que vale? Dinheiro, uma vida de luxo. A vaidade te domina junto ao orgulho. Se sua fama na quebrada é muito curta, seu final é uma bala encravada na sua nuca. Tem outras opções possíveis. Jesus é a porta, a saída do mundo do crime. Mas tu quer sempre o mais fácil, barato. Porta larga e espaçosa, mas aviso que é o lado errado. Já é comum uma quebrada marcada com sangue. O gueto chora e veste preta, a revolta é constante. Pra cada mãe entristecida com a morte do filho é o rimo. Por cada voz calada com tiro. Então insisto e sei que nunca vou parar. Enquanto meu sangue correr, meu coração pulsar, tô de volta. E a saga continua entre rosas e espinhos, vielas e ruas. Podem falar, se incomodar, a tropa segue, ninguém vai parar. Só vai terminar quando Jesus voltar. Arrastando a verdade, a luta continua. Dentro da escola, no trabalho, em casa, na rua. Todo canto, em toda parte, o evangelho é pregado. Na TV, na rádio, no adesivo, colado no carro. Com toda minha força, atropelo o preconceito. Pode crer, Deus usa os loucos e não os perfeitos. Ninguém tá de brincadeira, isso não é diversão. As drogas não aliviam, levam pra escravidão. Gera mortes, violência, tristeza, destruição. A seis e profecia é o resgate da nação. Ninguém tá de brincadeira, isso não é diversão. As drogas não aliviam, levam pra escravidão. Gera mortes, violência, tristeza, destruição. A seis e profecia, tamo junto na missão.